de Nana Ewa, Ewa Ewa E. Som de Nana Ewa, Ewa Ewa E. De número 1, não. Sabedoria é o silêncio, age no quieto, não faz escândalo. Quem inveja não me desculpa, bateu de frente, derruba. O seu axé eu celebro, a benção mãe, saluba. Nanã é quem nos ensina, nem tudo se ganha no berro.